cores, de várias espécies, pareciam silenciar diante dele, para ele que se comunicava, entre aspas, com os outros reinos, tal o seu amor. E ele diz as palavras: passarinhos, meus irmãos, vocês devem sempre louvar e agradecer ao seu Criador e amá-lo, pois ele lhes deu penas para vestir, asas para voar e tudo o que vocês precisam. Deus lhe deu um bom lugar entre todas as suas criaturas e lhes permite morar na pureza do ar. E embora vocês não semeiem nem colham, não precisam se preocupar, porque ele protege e guarda vocês. Tinha muito apreço pelas ovelhas, lembrando-se de Jesus, que era e é o nosso bom pastor. Então Francisco veio nos ensinar esse amor a Deus acima de tudo. Veio nos ensinar a disciplina. Ele, que era muito severo nas suas disciplinas espirituais, jejuava muito, orava muito. Ele, que também não exigia dos seus companheiros a disciplina, era sempre muito doce com eles, dizendo que eles não o imitassem, que fossem comedidos, que usassem do equilíbrio. E Allan Kardec era o bom senso encarnado, nos disse Camille Flammarion. Mas era muito severo consigo. Um dia, Frei Leão, vendo ele capinando o seu jardim, cego, apalpando as ervas daninhas, separando-as das demais plantas, ele pergunta: Pai Francisco, eu conheço um homem que tem um jumento. Ele tem um jumentinho há muitos anos, o jumentinho está velho, está doente, e ainda assim ele o obriga a trabalhar como se o jumento estivesse sadio. O que é que eu devo dizer para esse irmão? Mas ele obriga a fazer tudo o que o jumentinho fazia antes? E me diga uma coisa, ele esporeia o jumentinho? Esporeia de sangrar. Traga-me-o aqui para que eu admoeste. Quem é este irmão, Frei Leão? Sois vós, meu pai. Sois vós. Vosso corpo é o vosso jumentinho.